Ay, baby. Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalarte un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve pa' ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então quer o quê? pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora